Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa estrela chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa estrela chegou ao fim. Bunchy Show. Você vai se aproximar, aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar, e infiel. DJ China, o insuperável, sempre produzindo os melhores CDs do Pará. Não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um tempo te procurando pra dizer, hoje é fácil, ela ia acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. Acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais com objeção. Sem casa, sem ruim, você é a única opção. E agora será que aguenta bem sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Tô sofrendo que não vale nada, estou te entregando. Pois o mal lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição pra você se vai machucar. A nossa mão você agora vai cuidar de um traidor. Bagulho doido é nós dois em cima da cama. Bagulho doido é nós fazendo sacanagem. Bagulho doido é eu por baixo, tu por cima, tu por cima, por cima, por cima. Tu rebolando na p*** e eu curtindo a viagem. Vai, vai, vai, vai. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da p***. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da p***. Relaxa novinha, é só entrar no clima. Relaxa novinha, é só entrar no clima. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da p***. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da p***. Relaxa novinha, é só entrar no clima. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Esse DJ Carlos Sonic é muita onda, meu irmão.

veio dar o papo, todo cheio de querer. Quer de carro ou de moto, quer andar na MSC. Brisou na minha chota, querendo me receber. Só que a moto não é sua, então eu vou te dizer. Quer andar de meiota, vai trabalhar idiota. Quer andar de meiota, vai trabalhar idiota. Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam. Eu descobri que no Elisa essas meninas adoram. Erra tá a bunda na garupa da meiota. Bunda na garupa da meiota. É a tua bunda na garupa da meiota. E na ponta da praia, imagina se eu fosse jota. E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota. É claro que eu vou de meiota. Ele veio dar papo, todo cheio de querer. Quer de carro ou de moto, quer andar na MSC. Brisou na minha xota, querendo me receber. Só que a moto não é sua, então eu vou te dizer. Quer andar de meiota, vai trabalhar idiota. Quer andar de meiota, vai trabalhar idiota. Dali Paulinho, tá demais. É Produções na Veia. Não pode ver minha moto, quer subir na naveota. É a tua bunda na garupa da veiota. Vem vir na bunda na garupa da veiota. Garupa da veiota, garupa da veiota. É a tua bunda na garupa da veiota. Vem vir na bunda na garupa da veiota. É a tua bunda na garupa da veiota. Bora lá, Paulinho. Ele veio dar o papo, todo cheio de querer. Quer de carro ou de moto, quer andar na MSC. Brisou na minha xota, querendo me receber. Só que a moto não é sua, então eu vou te dizer. Quer andar de meiota, vai trabalhar idiota. Quer andar de meiota, vai trabalhar idiota. Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam. Eu descobri que no Elisa essas meninas adoram. Erra tá a bunda na garupa da meiota. Erra na bunda na garupa da meiota. Erra tá a bunda na garupa da meiota. E na ponta da praia, imagina se eu fosse jota. E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota. É claro que eu vou de meiota. Ele veio dar papo, todo cheio de querer. Quer de carro ou de moto, quer andar na MSC. Brisou na minha xota, querendo me receber. Só que a moto não é sua, então eu vou te dizer. Quer andar de meiota, vai trabalhar idiota. Quer andar de meiota, vai trabalhar idiota. DJ Punch Show, o maestro de frente com você. Seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo. E essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo. E essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Tá boa, a pica tá boa, a pica tá boa. Hoje manda a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Vai, periquita boa, vai, periquita boa, vai, periquita boa. Vai, periquita boa, vai, periquita boa, vai, periquita boa, vai, periquita boa. DJ Panty, o Master. DJ Paulinho da Adidas Produções. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Vai, periquita boa, vai, periquita boa, vai, periquita boa. Tu vai se dar um lado. Vai, periquita boa, vai, periquita boa, vai, periquita boa. Tu vai se dar um lado. DJ Paulinho da Adidas Produções. Essas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora sente a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Juninho vem voando, o Ellison na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí, uísque Red Bull. Quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Tão fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, meça as bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. É, rapaziada, MC Dourado, Pop Live, MC Brinquedo, Malandrão. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, meça as bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora sente a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Juninho vem voando, o Ellison na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí,

coração. Você é minha paixão. Para com esse ciúme bobo, que eu não quero discussão. Fica quietinha, isso desse momento. Que eu vou te mostrar como eu estou fervendo. Te pego pelos cabelos, que eu sei que tu gosta. Você fica daquele jeito quando eu vejo suas costas. E eu vou te beijando, você fica louca. A gente entra no clima, você tira a roupa. Olha bem pra mim, olha, eu amo assim. Eu adoro assim, desse jeito assim. Faz tão bem pra mim, te quero pra mim. Esse teu jeitinho tomou conta de mim. Fico pensando, a cabeça não para. Você lá em casa, a gente se beijando e se agarrando. Quando enlouquece, coração dispara. Você vira minha tara, aí meu corpo fica desejando. Eu sou seu coração, você é minha paixão. Para com esse ciúme bobo, eu não quero discussão. Fica quietinho, sinta esse momento. Eu vou te mostrar como eu tô fervendo. Te pego pelos cabelos, que eu sei que tu gosta. Você fica daquele jeito quando eu beijo suas costas. E eu vou te beijando, você fica louca. A gente entra no clima, você tira a roupa. Olha bem pra mim, olha, eu amo assim. Eu adoro assim, desse jeito assim. Faz tão bem pra mim, te quero pra mim. Esse teu jeitinho tomou conta de mim. Olha bem pra mim, olha, eu amo assim. Eu adoro assim, desse jeito assim. Faz tão bem pra mim, te quero pra mim. Esse teu jeitinho tomou conta de mim. MC Dourado, Viviane Batidão na voz, DJ Mary e Joey Benassi na produção. É nóis, moro? Fico pensando, a cabeça não para. Você lá em casa, a gente se beijando e se agarrando. Corpo enlouquece, coração dispara. Você vira minha tara, aí meu corpo fica desejando. Eu sou seu coração, você é minha paixão. Para com esse ciúme bobo, eu não quero discussão. Fica quietinho, sinta esse momento. Eu vou te mostrar como eu tô fervendo. Te pego pelos cabelos, que eu sei que tu gosta. Você fica daquele jeito quando eu beijo suas costas. E eu vou te beijando, você fica louca. A gente entra no clima, você tira a roupa. Olha bem pra mim, olha, eu amo assim. Eu, te amo, eu adoro assim, desse jeito assim. Faz tão bem pra mim, faz tão quero bem pra mim. Esse teu jeitinho tomou conta de mim. Olha bem pra mim, olha, eu amo assim. Eu, te amo, eu adoro assim, adorando, desse jeito assim. Faz tão bem pra mim, faz tão quero bem pra mim. Esse teu jeitinho tomou conta de mim. Assim, assim. Adidas Produções. Ele está de volta. O performático DJ Punch Show do Pará. Chefe, né, pai? Chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe, né, pai? Chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Se amarrou no moleque, postura, bigode fino. Ela gosta do menor, porque o bonde é envolvido. Chefe, né, pai? Chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Adidas Produções. Se amarrou no moleque, postura, bigode fino. Ela gosta do menor, porque o bonde é envolvido. Daquele jeito, pique granfino. Ela tá ligado, que ligado, que ligado. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Se amarrou no moleque, postura, bigode fino. Ela gosta do menor, porque o bonde é envolvido. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. A novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente.

ligado em Pop Live. DJ Punch Show, o maestro de frente com você. Não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber. Eu não quero nem saber, a gente vai pro Pop Live. Não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber. Pega o tubo de uísque, bora curtir a night. São os manos luxo botando na pressão. Aguenta, filho, mete ficha, meu irmão. De domingo a domingo, não importa o lugar. No Pop Live a gente vai chegar. Esse tarde Pop Live. Baby Sinandinho, manda aí o nosso alô. Edson e Juninho já chegaram para o show. Os manos luxo vão endoidar com Pop Live até o dia clarear. Não aguento mais beber. Não aguento mais beber. Não aguento mais beber. Não aguento mais beber. Esse tal de Pop Live. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Eu não quero nem saber, a gente vai pro Pop Live. É. Valdo Squash Madeirito. É o tal de Pop Live. Eu não quero nem saber, a gente vai pro Pop Live. São os manos luxo botando na pressão. Aguenta, filho, mete ficha, meu irmão. De domingo a domingo, não importa o lugar. No Pop Live a gente vai chegar. Esse tarde Pop Live. Agora é DJ Punk Show, a maior produção em áudio do Pará. Já houve tempo que ficava só em casa esperando um grande amor. Era tudo defensivo, que era santinha, era direita, era um amorzinho. Um dia à noite em sua casa, na internet, ao longe ouviu aquele som. Desde esse dia, a patricinha transformou-se e hoje é disputada na balada. Agora ela é livre, vai no estilo grito, se apaixona por cara, sua personalidade. Se chama Tati Pati, do centro da cidade, e tá curtindo, ela é na brega, na aparelhagem. Quando ela chega, já tremendo, todo mundo se levanta pra olhar. E o DJ mandando abraço, é Tati Pati que chegou pra abalar. E desce um balde de cerveja, faz a fila que a bonita quer dançar. A noite tá pegando fogo e daqui ela só sai quando o dia clarear. Agora ela é livre, vai no estilo grito, se apaixona por cara de personalidade. Se chama Tati Pati, do centro da cidade, e tá curtindo, ela é só brega na aparelhagem. Agora ela é livre, vai no estilo grito, se apaixona por cara de personalidade. Se chama Tati Pati, do centro da cidade, e tá curtindo, ela é só brega na aparelhagem. Já houve tempo que ficava só em casa esperando um grande amor. Era tudo defensivo, que era santinha, era direita, era um amorzinho. Um dia à noite em sua casa, na internet, ao longe ouviu aquele som. Desde esse dia, a patricinha transformou-se e hoje é disputada na balada. Agora ela é livre, vai no estilo grito, se apaixona por cara de personalidade. Me chama Tati Pati, do centro da cidade, e tá curtindo, ela é só brega na aparelhagem. Quando ela chega já tremendo, todo mundo se levanta pra olhar. E o DJ mandando abraço, é Tati Pati que chegou pra abalar. E desce um balde de cerveja, faz a fila que a bonita quer dançar. A noite tá pegando fogo e daqui ela só sai quando o dia